chamo Bill, com a mente gatilhada como um fuzil. Guerreiro de Angola, rap do bom, som da hora, preto de estilo. Represento perigo, linha de frente, barata, louca, chapa, é quente. Com voz ativa, pra fortalecer a corrente. Não é à toa que eu vim da semente, na frustração. Feroz como leão, contra alienação. Soldado de elite, pente até a boca, clique, engatilhe, que cabuloso disparou. Sou amante do rap, do funk, do soul, a voz do povo, a voz de Deus que não cala. Depois de Cristo, século 21, não me agrada, só ideia certa para abrir seus pensamentos. Para que você não fique nem a folha ou vende contra o tempo. Mérito da irmandade, sem treta e trairagem. Rádio mensageiro sem pisar em ninguém. Eu tô ligeiro, vivendo ao presente que o futuro só a Deus pertence. Não me perco na base, o som é viagem. Estou nessa com a cara e a coragem. Mais um servo do Senhor, com a mente gatilhada, espalhando o terror. Prosperando contra o sistema, mostrando tudo de bom na vida. Vale a pena, sangue bom, na quebrada tem bop. É lock vacilão na área, só encontra mostra o veredito. Dito final, pra quem acha que é imortal. Meu respeito não está com as mina, mas sim através da rima. A mídia não me fez de refém. Poeta de rua, nato, não tem pra ninguém. Na correria, em busca do perdão, convivo com descaso, alienação. Bater de frente é não fugir da questão. Comunidade do gueto, RAP, som de preto, atitude, respeito agora. Que direi contrariando a estatística, eu tô a pampa. Só os mano de fé, colo na banca. Domingo de sol, dia de lazer, basquetebol. Em cada esquina tem um bar, lotado de assagrado pra tomar os tragos. Se eu quero é curtir, rap do bom. Já ouço por aqui, graças a quem? A mim, só pra descontrair. Palavra inteligente, quem me questiona está doente. Queima o filme do rap, não acredito na diferença de pele, mas quer é acorrentar meus pensamentos. Não faço justiça no momento, é um pacto de sangue, não é de mentira, igual o filme do Vandame. Venha para crer, responsa e proceder. Zé Povini gosta de fazer média, se espelha no esquadrão, tem lixo e magoela. Pensa o que quiser de mim, com as palavras não vai decretar o meu fim. Não vou fugir do tema, ter olhar de condena. Não faço milagre, nem vacilo na viagem. Não se desespere com o ferro fere. Diante está ferido, o mundo está perdido. Guerreiro do rap, contagia que nem uma peste. Sempre do lado certo, meu papo direto e reto. A morte anda na captura, a Zé Paulo na madruga cava tua sepultura. Não tenho quem acreditar, jamais vou me entregar. Se liga na trilha sonora do medo. Rap é o tempo, sou do que coisa de preto. Eu tô ligado que está rolando, o barato está apenas começando. Nunca dizendo, meu rap não é comédia, é do bom. Comunidade do gueto tem o dom. Longe do pesadelo do sistema é verídico. Se liga na cena, se tiver de ser, assim será. Na batida vou rimar o manifesto popular brasileiro. Abaixa a cabeça, só pros guerreiros. Direto das ruas pro mundo. Não sou um eterno vagabundo com a cabeça ativa. Sem minhas verdades, longe da mentira. Aliado CNP, a família representa o salto alto. Não contempla nem aqui, nem ali sem treta. Minha arma é papel e caneta, eu dou firmeza. Assim que é. Assim que é.